Quero ver todo mundo malhadinho, é. Todo mundo enxutinho, magrinho, gostosinho. Ei, terra samba. Samba é pressão, tem muita energia. Se você quer saber, faz perder caloria. Agita, levanta, sacode a poeira. Se você quer provar, vem cair na swingueira. Ali! Não vou deixar ninguém parado fora de forma. A festa pega fogo e vem pra cá balançar. Andar de bicicleta deixa o corpo na moda. Terra samba faz a festa e você vai dançar. Passe a mão na barriguinha, perdendo caloria. Ou remexendo a cinturinha, perdendo caloria. Quem balançando a cabecinha, perdendo caloria. Fazendo a coreografia, perdendo caloria. Passe a mão na barriguinha, perdendo caloria. Ou remexendo a cinturinha, perdendo caloria. Quem balançando a cabecinha, perdendo caloria. Fazendo a coreografia, perdendo caloria. Subiu a temperatura, desceu e vai queimando a gordura. Subiu a temperatura, desceu e vai queimando a gordura. Meu samba é pressão, tem muita energia. Se você quer saber, faz perder caloria. Agita, levanta, sacode a poeira. Se você quer provar, vem cair na swingueira. Não vou deixar ninguém parado fora de forma. A festa pega fogo e vem pra cá balançar. Andar de bicicleta deixa o corpo na moda. Terra samba faz a festa e você vai dançar. Passe a mão na barriguinha, perdendo caloria. Vou remexendo a cinturinha, perdendo caloria. Balançando a cabecinha, perdendo caloria. Fazendo a coreografia, perdendo caloria. Passe a mão na barriguinha, perdendo caloria. Vou remexendo a cinturinha, perdendo caloria. Balançando a cabecinha, perdendo caloria. Fazendo a coreografia, perdendo caloria. Subiu a temperatura, desceu e vai queimando a gordura. Subiu a temperatura, desceu e vai queimando a gordura. Todo mundo magrinho, todo mundo malhadinho, todo mundo enxutinho, meu pai.